Tá aqui, Mari. Tenta esse microfone. Atenção, Rádio Atrito. Estamos nas Olimpíadas de Física e o momento é decisivo. Atenção. Vocês dois podem conversar, mas o professor não pode dar a resposta. O que que tá acontecendo, filha? Shhh, pai, fica quieto. Kleber, lembre das nossas aulas cantadas. Olimpíadas de Física. Kleber Brasil precisa responder a última pergunta desta primeira fase. Tenta lembrar, Kleber, por favor. De repente, vem à mente de Kleber uma música que o professor cantava em sala de aula. Vamos lá, turma, vamos lá. Todo mundo afinado, tá no ponto. Concentração. Um, dois, três e... gerador e motor, a diferença é simples, a diferença é básica. Motor, energia elétrica, vira mecânica, energia elétrica, vira mecânica e motor gira e tudo anda, e motor gira e tudo anda. Gerador, tudo invertido, o eixo vira, o eixo vira. A energia que era elétrica em mecânica se transforma, se transforma. Aprender assim é legal, conhecer. Gerador e motor, gerador e motor, por dentro tudo igual, por dentro tudo igual, por dentro tudo igual. Gerador e motor, gerador. Ah, já sei! Um motor e um gerador são a mesma coisa. A única diferença é o seguinte: no motor, quando se coloca a energia elétrica, ela a transforma em energia mecânica. No gerador, acontece o inverso. Quando o eixo é movimentado, o circuito transforma a energia mecânica em elétrica. E a resposta está... exata! A dupla formada pelo aluno Kleber Brasil e professor Galileu está classificada para a próxima fase das Olimpíadas de Física. Mais tarde, na casa dos Brasil... Quem diria, hein? Estamos aqui com a melhor dupla das Olimpíadas de Física. Ah, eu sabia que vocês iam conseguir. Vamos, pessoal, vai começar! Aqui, direto da África do Sul, Brasil e Argentina, os times se preparam para entrar em campo. Mais uma vez, o eletromagnetismo. As ondas eletromagnéticas estão por todo lugar. E aqui também. As antenas captam as ondas e dentro da TV existe um circuito que decodifica o sinal e cria a imagem que a gente vê. E lembrar que tudo começou com a busca de um grande cara, chamado... Oeste. Ah, eu queria mesmo é um teletransporte. Pensar na Fernandinha e ela aparecer aqui. Isso sim seria bom. Pois, mas na hora do jogo, quem pode ser? Deixa que eu atendo, pai. E aí, gente? Fernandinha? Entra aí. Eu, hein? O que foi, Mariana? Não, nada não, Fernandinha. É que o Kleber está estraçalhando em física, mesmo depois da Olimpíada. Por quê, professor? É, ele acabou de inventar o teletransporte. Ué, não entendi a piada. Deixa pra lá, Fernandinha. Olha lá, o jogo vai começar. Começa agora Brasil e Argentina. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.